De par em par. Olá, ouvintes, bom dia, bem-vindos a mais um De Par em Par. Estava a ver que hoje, por motivos de saúde, não conseguia estar consigo, mas felizmente cá estou. Ainda a recuperar, mas felizmente ainda cá estou. E ainda bem. Ora bem, hoje é a edição número 100 do nosso De Par em Par. É verdade, o De Par em Par hoje faz a sua edição número 100, está aí para o ar, portanto, neste dia 24 de dezembro. É um dia especial porque é, para muita gente, digamos, o Natal, não é? Portanto, há que o festejar, há que o assinalar. Neste dia 24 de dezembro, então, em que o nosso Par em Par chega também à edição número 100. Olhem, muito bem, hoje vamos ter uma missão mais festiva hoje. Vamos ter aqui, por exemplo, o tema... Enfim, vamos ter um pouco de tudo. José Malhoa traz-nos Uma Rosa e um Beijo. Ainda Luís Manuel traz-nos Mulher Sentimental. E depois vamos ter aqui o cantor Jorge Ferreira, que nos vai trazer uma música que dá pelo nome de Flamengo de Perdição. Ora, são estes três intérpretes que vão abrir a emissão número 100 do nosso espaço radiofónico, o De Par em Par, que hoje está aí para o ar apenas às 10h15. Pronto, estamos lá. Ora, muito bem, é então assim que damos início a mais um De Par em Par. Eu espero que a sua manhã esteja a correr pelo melhor. A minha? Já está. Estou consigo e, portanto, estou muito bem. Estou muito feliz. Olha, posso dizer que hoje foi um daqueles dias... Há dias em que à tarde nem se deve ser à noite. E eu não sei se foi um desses dias de hoje. Mas o que interessa é que estou consigo. E é isso que é mais importante. Estou aqui para a edição número 100 do nosso De Par em Par. Vamos agora à música, então. José Malhoa com Uma Rosa e um Beijo. Uma rosa e um beijo tenho para te dar e mostrar o desejo que há em mim de te amar. Por favor, não rejeites, eu quero que aceites sem ser por favor. Uma rosa e um beijo e uma vida de amor. Uma rosa e um beijo tenho para te dar e mostrar o desejo que há em mim de te amar. Sei que trouxes de mim por mostrar assim o meu jeito de amar. Ilusão ou verdade, para amar nunca é tarde e eu vou esperar. Espero a sofrer. Uma rosa e um beijo tenho para te dar e mostrar o desejo que há em mim de te amar. Por favor, não rejeites, eu quero que aceites sem ser por favor. Uma rosa e um beijo, vida de amor. Uma rosa e um beijo tenho para te dar e mostrar o desejo que há em mim de te amar. Sei que trouxes de mim por mostrar assim o meu jeito de amar. Ilusão ou verdade, para amar nunca é tarde e eu vou esperar. Tu irás entender quando a razão vier e procuras a rosa. Mas se a rosa secou, o meu beijo ficou nessa boca gostosa.

Ora, vamos trazer agora aqui algumas curiosidades sobre o dia 24 de dezembro. Por exemplo, posso dizer que em 1924 tornava-se a Albânia, aliás, uma república. E em 1951 a Líbia tornava-se independente. E porque de resto não houve muito mais acontecimentos, deixe-me dizer-lhe que em 1980 nascia o vocalista da banda Streetlight Manifesto, Tomas Kalnoky, um vocalista, enfim, um cantor checo, que faz então parte desta banda, se não estou em erro, também checa, Streetlight Manifesto, não tenho agora a certeza, mas bom. E em 2007 falecia o canadiano pianista Oscar Peterson. Oscar Peterson foi autor de inúmeras obras e de grande reputação. Faleceu então no ano de 2007, precisamente a 24 de dezembro. Ora, muito bem, vamos então trazer agora mais música nesta edição do Par em Par. Vamos agora ficar com três temas para bailar e para encostar. O de Chiquita chama-se mesmo Encosta, Encosta. Depois, mexe mexilhão, a música dos Mundo Novo, um grande sucesso dos anos 90. E para finalizar, Só Penso em Namorar, a música do Fernando Correia Marques. Isto é ele que diz, não sou eu. É o Fernando Correia Marques que só pensa em namorar. Ora, e muito bem, é assim que damos seguimento à nossa emissão do Par em Par, edição número 100, amanhã de 24 de dezembro de 2010. Encosta, encosta, encosta bem. Toda a gente gosta, eu gosto também. Encosta, encosta, tua boca ao meu beicinho. Toda a gente gosta de viver encostadinho. Cada vez que eu vou ao baile, só comigo quer dançar. Diz que as outras raparigas não servem para seu par. E a mim logo se agarra, agarradinho quer ficar. Se lhe chamo atrevido, começa logo a cantar. Encosta, encosta, encosta bem. Toda a gente gosta, eu gosto também. Encosta, encosta, tua boca, oh meu beicinho. Toda a gente gosta de viver encostadinho. Encosta, encosta, encosta bem. Toda a gente gosta, eu gosto também. Encosta, encosta, tua boca, oh meu beicinho. Toda a gente gosta de viver encostadinho. Quando fico nos seus braços, diz-me coisas ao ouvido. E eu noto no seu sorriso que por mim anda perdido. Quando o baile chega ao fim, continua encostadinho. Se lhe chamo atrevido, ele me canta baixinho. Encosta, encosta, encosta bem. Toda a gente gosta, eu gosto também. Encosta, encosta, tua boca, oh meu beicinho. Toda a gente gosta de viver encostadinho. Encosta, encosta, encosta bem. Toda a gente gosta, eu gosto também. Encosta, encosta, tua boca, oh meu beicinho. Toda a gente gosta de viver encostadinho. Cada vez que eu vou ao baile, só comigo quer dançar. Diz que as outras raparigas não servem para seu par. E a mim logo se agarra, agarradinho quer ficar. Se lhe chamo atrevido, começa logo a cantar. Encosta, encosta, encosta bem. Toda a gente gosta, eu gosto também. Encosta, encosta, tua boca, oh meu beicinho. Toda a gente gosta de viver encostadinho. Encosta, encosta, encosta bem. Toda a gente gosta, eu gosto também. Encosta, encosta, tua boca, oh meu beicinho. Toda a gente gosta de viver encostadinho. Encosta, encosta, encosta bem. Toda a gente gosta, eu gosto também. Encosta, encosta, tua boca, oh meu beicinho. Toda a gente gosta de viver encostadinho. Encosta, encosta, encosta bem. Toda a gente gosta, eu gosto também. Encosta, encosta, tua boca, oh meu beicinho. Toda a gente gosta de viver encostadinho. Encosta, encosta, encosta bem. Toda a gente gosta, eu gosto também. Encosta, encosta, tua boca, oh meu beicinho.

seu rancor. Mas comigo já não pega, não me vou comprometer. É por isso que eu lhe dou o nega, e ela fica cega, não quer mais me ver. Se a mulher é muito quente e até queima de calor, não vejo mais nada à frente, quero logo o seu amor. Gosto muito de mulher, mas só quero namorar. Faço tudo o que ela quer, só não me quero casar. Gosto muito de mulher, eu só penso em namorar. Faço tudo o que ela quer, só não quero é casar. Casar? Só em Portugal, pá! Mulher é muito quente e até queima de calor. Não vejo mais nada à frente, quero logo o seu amor. Gosto muito de mulher, mas só quero namorar. Faço tudo o que ela quer, só não me quero casar. Gosto muito de mulher, mas só quero namorar. Faço tudo o que ela quer, só não me quero casar. Gosto muito de mulher, eu só penso em namorar. Faço tudo o que ela quer, só não quero é casar. E é assim, estimados ouvintes, que chegamos ao intervalo do nosso De Par em Par. Vamos agora para um pequeno bloco publicitário e eu estarei de volta daqui a pouco para lhe trazer o destaque musical, um momento para recordar, ter as músicas do estrangeiro, enfim, essas coisas que já sabe quais é que são, não é? Ora, pois muito bem. Vamos então ficar com o nosso bloco publicitário e eu volto-lhe alguns instantes para recordarmos e conhecermos novos artistas. Fique bem e até já! A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set. O teu programa de música de dança, às sextas-feiras à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set. Às sextas-feiras à meia-noite, no Canal 2 da Antena Web. Boas festas são os votos da Rádio Antena Web. Olá, eu sou o Paulo Jorge Guerra e nesta época do ano cabe-me também desejar a todo o auditório da Rádio Antena Web os votos de um próspero ano de 2011, claro, não podia deixar de ser também um feliz e santo Natal. Antena Web não deixa esquecer os êxitos de antigamente. Aos sábados, às 7 da tarde, J. Salvador está na locução para lhe fazer recordar os êxitos de épocas algumas já longínquas. Sábados, às 7 da tarde, Favorites, no Canal 2 da Antena Web. A 100%, um programa da autoria de Carlos Bonaparte, que vai para o ar à sexta-feira no Canal 2. Com a melhor música, boa disposição, muitas energias positivas e ainda a agenda de espetáculos para o fim de semana. A 100%, todas as sextas-feiras, das 4 às 6 da tarde, do Canal 2 da Antena Web. Ora, eu cá estou de volta. Bem-vindos à segunda parte do nosso De Par em Par. Ora, pois muito bem, estou de volta e para lhe trazer desde já o nosso destaque musical. Parece que a música, parece que o reggaeton também chegou à Letónia. É verdade. Parece que Helena Risteska, interpretando Nina Naina, está a fazer muito sucesso. Eu não sei exatamente quem é que é este tema, mas está a fazer muito sucesso agora na Letónia. Na Letónia, aliás. Parece então que está mesmo a fazer sucesso esta cantora. E bom, eu hoje decidi trazer então este Nina Naina, um tema de Helena Risteska, que tem por influência, podemos mesmo até considerar que é um reggaeton, mas já passou muito as fronteiras de Espanha. Parece que Helena Risteska passa férias em Benidorm. Ora bem, vamos então ouvir este destaque musical de hoje, que é de Helena Risteska, e a música chama-se Nina Naina, mas é de muito para dançar. Ora, vamos lá. so sweet. I'll open up your fantasies, I'll make your dreams come true. But if you wanna be not not with me, I'll tell you what to do. Dance with me, na na na na na na na. Sing with me, na na na na na na na. I wanna be with you, I wanna give it to ya. Dance with me, na na na na na na na. Sing with me, na na na na na na na. I wanna be with you, I wanna give my love to you. I can make your wishes and your wildest dreams come true. I can make me Shakira dance for you. I'm dangerously in love with you, I'm dying for your kiss. But if you wanna be not not with me, I'm gonna give it to you. Dance with me, na na na na na na. Sing with me, na na na na na na. I wanna be with you, I wanna give it to ya. Dance with me, na na na na na na. Sing with me. Dançar é o nosso momento para recordar de hoje. Escolhi um tema de 2003 porque acho que já passaram muitos anos, mesmo assim acho que vale a pena ouvi-los. Eles já não existem, se ficou assim um mito muito grande, se foi um acidente de avião, se foi um acidente de... Aliás, se foi um acidente de aviação, se foi um acidente de aviação, enfim... O que é certo é que os Ozone já não existem. De todas as formas, fizeram um sucesso tremendo e espetacular com Dragostein Tay. Foi um tema que fez então muito sucesso em 2003 e que trouxe a música romena até mais próxima de nós. Esta música foi cantada em romeno. Escolhi esta música ainda por outro motivo. Há um cantor... cigano, ele próprio faz questão de que saibam que é cigano. E está a fazer muito sucesso na Roménia, embora a Roménia tenha muitos preconceitos, muitos e grandes e vincados preconceitos contra os ciganos. Connector está a fazer muito sucesso com vários temas e enfim, é um nome que está assim a marcar a música atual da Roménia, daí que tenha, da Roménia não só, ali daquela região, daí que eu hoje tinha escolhido também um grupo romeno. Sabem que de Connector só achei uma coisa de mal, foi o próprio Connector ter sido ter o mesmo preconceito que têm os não ciganos perante os ciganos, mas pronto, foi uma situação lamentável, embora perceba aquilo que ele quer dizer. Eu também sou invisual e tenho o meu preconceito contra os invisuais. Não contra todos, como é lógico, mas contra aqueles que fazem por marcar a diferença pela negativa. Ora, que só aqui em Portugal é a maior parte, 99%, 98%, mas enfim. Portanto, até consigo compreendê-lo, mas não posso deixar de lamentar, embora ele também tenha a sua razão. Mas enfim. Bom, vamos então ouvir Dragostein Tay, música dos Ozone. Eu, Hajduk. Gitero, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Mai-a-hi, mai-a-hu, mai-a-ho. Desta música para recordar, vamos ficar agora com mais. Hoje vão ser 4 temas, vão ser excepcionalmente 4 músicas, aquelas que vamos ouvir nesta edição do De Par em Par. 4 músicas vindas do estrangeiro e que sem dúvida que fizeram ou fazem muito sucesso. Neste caso, fizeram. My Number One, música da cantora Helena Paparizou, que venceu o Festival da Eurovisão em 2005. E para além dela temos Tell It To My Heart, de Taylor Dayner, ainda What A Girl One, música da cantora Christina Aguilera, e recordamos também All The Things She Said, música das Tatu, russas, que não vencendo o Festival da Eurovisão, ficaram em segundo com... agora aqui faltaram o nome... Nibiar Nivoitia, o tema que então ficou em segundo lugar no ano de 2003. As Tatu, aliás, não, venceram o festival mesmo. Venceram um festival com Nibiar Nivoitia, música então da Tatu. Ora pois, muito bem, é então com estes 4 temas que vamos ficar. Escolhi 4 porque pronto, um deles é da Eurovisão, ainda mais pequeno, pronto, e dei de ter escolhido os 4 temas para balançarmos durante mais alguns minutinhos. Ora muito bem, vamos então ficar com estas 4 músicas, eu volto aqui a alguns instantes. Hoje já sabem então que não vai haver aquele segundo momento de curiosidades, porque já foram ditos na primeira intervenção. Visto que hoje não aconteceu muita coisa, por isso vamos ter mais música até ao final do programa. Vamos então curtir este My Number One, música de Helena Paparizou. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. In your arms forever, and I won't forget it. Canal 2 da Antena Web. Set you free. What a girl wants, what a girl needs, whatever keeps me in your arms. Yeah, come on. Ooh, yeah. I wanna thank you for giving me time to breathe. Go rock your way to snow patiently while I got it together. While I figured it out. But I never touched, 'cause in my heart was a picture of us holding hands, making plans. And it's lucky for me, you understand. What a girl wants, what a girl needs, whatever makes me happy sets you free. And I'm thanking you for knowing exactly what a girl wants, what a girl needs, whatever keeps me in your arms. Running through my head, running through my head. a flare away, but the sun remained coming on my face, wash away all the shame. But I stop and stare, don't worry me, cause I'm feeling for her, what she's feeling for me. I can try to pretend, I can try to forget, but it's driving me mad. Things She Said, grande música é esta que é que vocês estão a ouvir das Tattoo. Ah, muito bem, mas nós vamos agora voltar à nossa música portuguesa, pois é. Depois deste momento dedicado aos mais estrangeiros, vamos agora ficar com os mais portugueses. Ora, o primeiro tema que vamos ouvir dá pelo nome de Diz-lhe que é Verdade. É música da cantora Agatha. Ainda para ouvir Olha Por Mim, Anjo da Guarda, como se chama a música? Anjo da Guarda. É a voz da cantora Mónica Sintra. E, para finalizar, Pensei com o Coração, a voz da nossa querida Cláudia Isabel, que continua aí e em grande. E então é com estes três temas que vamos ficar nos próximos instantes. Eles vão anteceder a minha última intervenção, que lhe trará os últimos instantes da edição número 100, da 100ª edição do De Par em Par. Vamos, pois, à música. Até já!

Chegamos ao final do nosso De Par em Par. É verdade, as portas estão mesmo a fechar-se por hoje, mas antes tenho três temas para me despedir em definitivo. Vamos agora ficar com Pedro Abrunhosa, Fazer o que ainda não foi feito. Grande música esta. Vamos também ficar nesta edição com uma segunda música. Neste caso é tema que nos é trazido pelos Delfins, Saber Amar, é o que eles nos trazem. Esta grande música. E para finalizar, vamos ficar com o Miguel Gameiros, vocalista dos Polo Norte. Dá-me um abraço. É com estas três músicas que fechamos a edição de hoje do nosso De Par em Par, edição número 100. Um bom Natal para todos, bom fim de semana e até segunda-feira. Quando os teus olhos me ignoram, quando por dentro eu sei que choram. Sabes de mim, eu sou aquele que se esconde. Sabe de ti, sem saber onde. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Trago-te em mim, mesmo que chova no verão. Queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito. E eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo como

tão perto.